inconfundível. Foi demais. Eu jamais amei alguém que assim me fizesse tudo o que você me faz. Foi demais. Não acreditei, tudo parece um sonho. Foi lindo te amar assim. Quero mais. Eu estou aqui, vou entregar a você esse amor que está dentro de mim. Quero mais. O que houve entre nós não imaginei que fosse acontecer comigo. Foi demais te amar. Eu não consigo esquecer. Foi demais te amar. Não quero mais viver sem teu amor. É impossível te deixar. Tudo me parece um sonho. Teu beijo, seu jeito de amar. Esse amor me enlouquece. Meu amor, eu te quero demais. Você me conquistou. Precisa me dizer que não vai me deixar. Que é meu, seu amor e que sempre vai estar. De você pra continuar a viver. Sozinho não vou conseguir sem o seu amor. Sei que foi lindo demais. Só você me faz viajar. Me levou aos delírios. Tudo foi demais. Não consigo entender o que existe em seu amor. Quero só você. Não pode jamais me deixar. Como pode ser? Meu amor é demais, não consigo me controlar. Só quero amar você, não sei como vou suportar. Banda Livre. Inconfundível. Volume 13. Jamais me deixar. Como acontecer jamais. Preciso desse amor. Eu vou seguir como tudo começou. Quero entrar na tua vida, na vida quero só você. Eu não desisto. Banda Líbanos, volume 9. Para mim, sempre fui sincera e você foi sempre assim. Não me diz toda a verdade quando você vem pra mim. Fala que é sincero, mas seus olhos diz pra mim.

que te amo. Me dá mais uma chance porque eu não pensei. Sem você eu não amo. Vou falar tudo que você não sabe. Viver sem você não sei. Vou falar, espero que não seja tarde. Eu respiro esse amor. Sei que amor Líbanos, inconfundível, volume 13. Mais uma vez fico assim, não posso jamais ser feliz sem o teu amor. Ah, eu nunca mais tive paz. Não pense jamais que o nosso amor acabou. Eu te peço outra vez, traz esse amor pra mim. Isso não se faz, não é fácil pra mim. Eu não vou desistir, não me deixe assim. Mais uma vez. Será que você não pensa em mim? Porque sempre te amei, não vou desistir. Tu és meu mundo, meu céu, não dá pra viver. Me diz o que fazer pra ter você. Eu te peço outra vez, traz esse amor pra mim. Isso não se faz, não é fácil pra mim. Eu não vou desistir, não me deixe assim. Mais uma vez. Eu te peço outra vez, traz esse amor pra mim. Isso não se faz, não é fácil pra mim. Eu não vou desistir, não me deixe assim. Mais uma vez. Eu não vou desistir, não me deixe assim. Mais uma vez. Eu não vou desistir, não me deixe assim. Mais uma vez. Eu não vou desistir, não me deixe assim. Mais uma vez. Eu não vou desistir, não me deixe assim. Mais uma vez. Não me deixe assim, mais uma vez. Banda Líbanos. Inconfundível. Volume 9. ciúme pra me fazer feliz. Sempre sonhei ter alguém só pra mim. Não quero seguir num amor sem rumo, não dá mais. Quero um homem que me fale de amor. Essa história apenas só minha vida tem que ser assim, com você longe do meu coração. Todas as noites sonho com você, não consigo mais viver sem seu amor em mim. Não consigo mais viver sem seu amor em mim. Não me deixe só aqui. Não me deixe só aqui. Não me deixe só aqui. Não me deixe só. Inconfundível. Banda Libras. Eu não posso viver assim. Desse jeito eu vou enlouquecer. Se você não faz sentido, minha vida não tem. Não é fácil sem ter você aqui do meu lado. Sem te amar eu não consigo. Não me deixa aqui sem o teu amor. Você longe, a minha vida não é fácil. Você tá sempre nos meus sonhos. Eu preciso te ver. Você é impossível. Não. Sem teu amor eu não sei o que faço. Eu preciso tanto dizer, oh yeah, que o seu amor é quem me faz viver. É difícil, não quero ficar sem você. Preciso te encontrar, quero te ver. Meu amor, me diz que vem. Você longe, a minha vida não é fácil. Você tá sempre nos meus sonhos. Eu preciso te ver. Yeah. Se você eu não me acho, não dá pra viver assim. Oh, yeah. Eu te quero do meu lado. Eu te peço. Pra Deus me ouvir, então, prazer. você de novo aqui. Aí eu sofri, eu te vi em outros braços. Quase que morro, mas já era tarde. E eu fiquei sofrendo ao ver você com outro amor. E de saber que perdi quem tanto amei. E eu fiquei sofrendo ao ver você com outro amor. E de saber que perdi quem tanto amei. Mas eu já ouvi dizer que você agiu assim só pra me fazer voltar aos braços seus. Pra mim foi como um sonho. Enfim eu acordei e Deus mandou você de novo aqui. Ai, eu fiquei tão feliz ao saber que você voltava, foi tanta saudade. E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim. E de saber que você sempre me amou. E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim. E de saber que você me amava, sempre me amou. Mas eu já ouvi dizer que você agiu assim só pra me fazer voltar aos braços seus. Pra mim foi como um sonho. Enfim eu acordei e Deus mandou você de novo aqui. Ai, eu fiquei tão feliz ao saber que você voltava, foi tanta saudade. E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim. E de saber que você sempre me amou. E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim. E de saber que você me amava, sempre me amou. E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim. O nome dessa canção se chama Anjo. E o nome dele é Pedro Júnior. Sim, sim. Volume 14. Como um anjo, você apareceu pra mim. Eu fiquei perdido quando te encontrei. Você fica a me olhar, ali me apaixonei. Fiquei sem chão, eu não me controlei. Ao me aproximar, também fiquei sem ar. O meu peito invadiu, como se fosse um furacão. Tudo que eu senti, também não pude evitar. Só você conseguiu me pegar de jeito e sem poder fugir. Eu preciso achar um jeito de ter você. Preciso te dizer o que aconteceu. É uma emoção tão forte que me leva a sentir tudo que eu sinto por você. O meu peito invadiu, como se fosse um furacão. Tudo que eu senti, também não pude evitar. Só você conseguiu me pegar de jeito e sem poder fugir. Eu preciso achar.

sem você aqui. Não dá, sem teu amor ficou deserto meu coração. Sem teu amor ficou difícil respirar. Aumenta o meu querer. Não me deixe tão só aqui. Você é minha Julieta, eu sou o seu Romeu. Nossa história todo mundo já ouviu falar. O mais belo dos romances não pode acabar. Essa vez não vou te machucar, e que nada nesse mundo vai.